Jardim, um coreto à música e a saudade é a pedida sonora de todos os domingos de manhã, com a sua participação e também reativando a memória dos nossos ouvintes com estas composições da era de ouro do rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Ah, já fizemos o intervalo. Vamos na continuidade, então, desta pedida sonora. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. E também você pode nos enviar uma cartinha colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, o nosso negócio, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos, ele é nosso gentil ouvinte e ele é o senhor Roberto Eliseu Sampaio, que diz em sua missiva que esta cidade também amanhece ao som da Rádio USP aqui em São Carlos, com um jardim, um coreto, a música e a saudade, e para ele, do De Moraes, esta adaptação desta música italiana, De Moraes com Manezinho, ambos cantando Minas Gerais. Alcide Gerardi, talentoso e saudoso. Alcide Gerardi, em nosso coreto imaginário, canta do Manuel Brigadeiro, Tem Bobo Pra Tudo. E como tem, Juninho? Como tem bobo pra tudo? Nós conhecemos milhares. Mas vamos nós com a música. Para ele, Roberto Eliseu Sampaio, que reside aqui em nossa cidade, Jorge Veveigo, caricaturista do samba, dando um show de interpretação nesta música do João de Barro, Pode Ser Que Não Seja. Formosa, ó terra mineira, esperança do nosso Brasil. Oh, Minas Gerais, quem te conhece, eu quero te dar mais. Oh, Minas Gerais. Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo. Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo.